Eu prometi cumprir mil carinhos e muito respeito, amor perfeito nos momentos bons e nos momentos maus. Mas essa dona danada nunca encontra nada a seu jeito. Ela só busca as espadas, os ouros, as copas e os paus. Eu planejei 7 luas de mel, caravanas e tropas, museus, paisagens, perfumes, vestidos, receitas e roupas. Mas essa dona maldita sequer acredita em Europa. Ela só sonha com ouros, com paus, com espadas, com copas. Disse que quem é feliz no amor, no jogo é infeliz. E de quem faz do amor um jogo, o que é que se diz? Eu não sei jogar. Ela é a rainha, como poderei pensar que ela é minha? Eu escrevi canções pra caminhões de guitarras e coros, que se tornaram estouros em mais de muitos carnavais. Mas pra essa diva jamais o sambódromo, o autódromo e os touros. Ela só fica pensando em paus, em copas, espadas e ouros. Eu já fiquei como Erasmo, sentado à margem das estradas, à espera de uma palavra na boca, um gesto nas mãos. Mas essa deusa só diz nãos e nuncas e necas e nadas. Ela só pensa em ouros, em paus, em copas e espadas. Disse que quem é feliz no amor, no jogo é infeliz. E de quem faz do amor um jogo, o que é que se diz? E ela é a rainha, como poderei pensar que ela é minha?